Então, muito bom dia e bem-vindo à Rádio Arc-en-Ciel. Ora, eu chamo Lourenço e estarei cá na vossa presença das 9 até ao meio-dia com mais uma emissão, o fim de semana à porta, que vimos de ouvir. Então, o Netinho com uma canção do fim de semana à porta. E espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita saúde e fiquem bem, então, à escuta da nossa Rádio Arc-en-Ciel 96.1. Dois. E estarei aqui até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. E para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem viaja, também uma ótima viagem. Que tenham muito cuidado pelas estradas. E hoje somos 24 de fevereiro de 2023. Estamos quase no fim do mês de fevereiro. Estamos já a chegar ao mês de março. Então, uma ótima manhã para vocês todos. E fiquem bem aí desse lado. E vamos continuar com o nosso Graciano Sagra com a canção para o Homem do Mar. O barco já espera, as redes estão prontas, pegadas na areia, surgem outra vez. Vai deixar a terra, sem saber se volta. E se a mar é cheia, é boa talvez. Por esse mar fora, vai ganhar a vida do filho que chora, da mulher que sofre, de toda a família que tanto precisa que ele tenha sorte. É sempre assim a vida deste povo. Mar é calma, mar revolto, tempestade, sol, luar. É sempre assim a vida de quem luta. Ninguém sofre. Mais uma faina que igual aos outros confia nas ondas como sempre fez. E os lenços na praia se agitam de novo entre desesperos e orações de fé. Por esse mar lá vai como sempre, seja em boa hora, ele pede a Deus para que a terra firme volte novamente para abraçar os céus. É sempre assim a vida deste povo. Mar é calma, mar revolto, tempestade, sol, luar. Mais la puta que o homem. quasi 15 minuti, continuiamo então con Betta Carvalho, Carnaval, Salão de Marchas. E como estamos no tempo do Carnaval, vamos ouvir uma músicazinha do Carnaval. Eu sou da beira, não posso negar. Ora, 9h20 vimos de ouvir Beta Carvalho com umas marcharzinhas do carnaval. E como vocês sabem, hoje é sexta-feira de cinzas e há dias que a gente não pode comer carne. Bom, quem quiser comer pode comer e depois coisa, mas agora às quartas e sextas é dia de peixinho, hein? Também faz bem ao corpo. Ora, e vamos continuar então com a nossa música. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. E vamos continuar então com a nossa música e vai ser então o nosso José Amaro Ouzeira Enxertada.

Só tu e eu, sai de casa, vem pra rua. Ai vida, como é tão bom. Ora, então vimos de ouvir Nicole Viviana, uma cantora que venho descobrir e cantou então O Amor Proibido e Noite Quente. E vamos continuar então com a nossa bela música, desta vez vai ser quem? Vai ser uma música em francês e tem por título Seja Homem e Tu Danses Avec Lui. Então vamos escutar esta linda música. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonne. Toute la nuit pour en être amoureuse.

aqui em qualquer lugar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama do olivar. Não me invejo de quem tem. Aquele amor que faz gostoso. feliz. Eu tinha um grande amor que um dia foi embora, só deixou saudade e agora me deixou. Não teve dó de mim, isso dói demais. De dia eu chorei, de tarde eu penei, de noite não tem mais. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor, mas juro que estranhei, gostaram, não gostei, meu mundo acabou. Oh, oh, oh, oh. Thank you. Ora, então vimos de escutar o Toque Dança é o português, quem é o melhor é o português, isso é verdade. Ora, então vamos continuar com a nossa emissão com o fim de semana à porta e tenho já aqui uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para a Rosi, para todas as pessoas que a conhecem, para todos os amigos e não esquecendo o seu charri e também não esquecendo o animador. Ora, então eu vou passar, como de habitude, a sua bela música preferida e amorosa que ela tem, que tem por título Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Não me esperava. Senti

Ora, vimos então de escutar os chutes e pontapés à minha velha casinha. E continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Tony para Artur Teixeira, que estão tão bem no chantier a trabalhar e que eu desejo um ótimo dia. E então ela pediu-me o Cláudia Carmo, e espero que seja esta que encontrei. Então, para eles, um ótimo dia e boa escuta. Pois a vida é bela na sua rádio Arcanciel. E vamos continuar então com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte de António Lourenço para toda a sua família e para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, e não esquecendo o animador, de minha parte, muito obrigado, e também não esquecendo Eduardo Teixeira. Então eu vou passar aqui uma canção que ele gosta de ouvir, que tem por título Roizinho de Penacova e Kim Barreiros em Le Busson. Então vamos ouvir esta linda canção.

distante, longe do seu pessoal. Vai lembrando, emigrante, a sua terra natal. Na sua grande ansiedade, é triste viver assim. Mas quando vem a saudade, chora a saudade sem fim. Então, vimos de ouvir Carmen Silva, o imigrante. E vamos continuar com nossas dedicatórias, desta vez é do Sr. Agostinho Monteiro, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que estão a sofrerem, aí, aqui e na guerra também. Ainda, olha, faz hoje um ano que a guerra começou na Ucrânia. Ora, então, para todos os doentinhos, toda a sua família e para todo mundo que o conhecem, eu vou passar aqui então uma canção que tem por título, de Diana Gili, Eu Te Agradeço, Nossa Senhora, e também não esquecendo a Ser a Esperança. Ora, um ótimo dia para ele, tudo bom, e então boa escuta na Rádio Arcanciel. Eu me ajoelho com fervor, pede a Deus por todos nós, paz ao mundo e muito amor. Bendita entre as mulheres, caminho da salvação. Quando rezo no teu altar, sinto uma luz a brilhar dentro do meu coração. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Cada día tú

Ora, então aí vimos de ouvir o amor sagrado de Graciano Sagra, que foi pedido da parte da Cera Esperança. E são 11 horas e 9 minutos e vamos continuar então com as nossas belas músicas. E vai ser então com quem? Com José Amaro. Então, na sola da bota, mexe que é bom, vai sobrar mulher, moreno, ai, ai, ai, mulher chorona e bate o pé. E então, vamos ficar com este mix e depois continuaremos com mais outras músicas. Então, até já e uma ótima manhã para vocês aí desse lado e espero que estejam a passar uma ótima manhã junto da Rádio Arcanciel 96.2. Então, boa música. Pode chegar, o que eu vejo vai ser o que a gente quer.

Apito Comboio, e vamos continuar com nossas músicas. Ora, 11 horas e 23 minutos, estamos quase a chegar ao fim da nossa emissão do fim de semana à porta, e então vou passar aqui uma canção para uma pessoa que escuta todas as sextas-feiras e as terças-feiras, e estão sempre à escuta da nossa rádio, da Rádio Arcanciel 96.2, e vou passar esta canção para ela, que ela vai saber que é para ela, e então é o Jorge Ferreira, Um Belinho Caminhava. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Um velhinho caminhava.

Ora, então vimos de ouvir Leonardo Uma Lágrima. E vamos continuar com a nossa música, e vai ser com quem agora? Vamos ficar com o nosso Kim Barreiro, Cabritinha. Então vamos mamar na esteta da Cabritinha. Até já. Então vimos de ouvir o Kim Barreiro, os peitos da cabritinha. E vocês sabem que eu, quando era mais pequenino, o meu pai tinha lá uma cabrita em casa e eu também de vez em quando ia lá mamar um bocadinho e olha, era bem bom. E então vamos ficar com as nossas músicas e são 11 horas e 49 minutos, estamos a 10 minutos do fim da emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Fim de Semana à Porta está mesmo à porta. Ora, e vamos ficar com Loucas Paixões, e então especial de Amarante. Vamos ouvir esta linda, linda voz, que eu também gosto muito de ouvir esta voz. O que eu queria era ser

forte pra dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi um bailarico. Essa emissão do fim de semana à porta. Ora, estamos à escuta então de Marante. Serás que pensas em mim? Ora, eu penso em todos vocês e de todos que tiveram à escuta da Rádio Arcanciel 96.2 esta manhã. O meu muito obrigado a todos que me telefonaram. E então eu vou acabar a minha missão com esta bela música e espero que vocês fiquem bem. Um ótimo fim de dia, uma ótima sexta-feira e então estaremos cá terça-feira, se Deus quiser, para mais uma emissão com as nossas manhãs românticas. Para vocês todos, muita saúde, bom apetite, portem-se bem e até terça-feira, se Deus quiser. Vou ficar com a RTP Internacional. Um meu muito bom dia e bom apetite a todos.